tá pesado, tenebroso, enfumaçado. O rap deixa claro, representa o favelado. A saga continua, cabeça louca, segue em frente. Na raça, sem fumaça, mantendo forte a corrente. Verbo quente, consciente, sagaz o tempo todo, bate cabeça, sou nervoso. Playboy pede socorro, batida pesada, levada aloprada, palmital é a quebrada. S-A-G-A, a banca tá formada, união, cabeças loucas, só responsa na batida. 70 vezes 7 pra quem não acredita, taxado como louco, tirado a maloqueiro, suicida, kamikaze, dinamite, um isqueiro, pesadelo. Eu sou o terror da burguesia, jovem revoltado que não aceita as covardias impostas por uma classe capitalista governamental. Não sabe o que é favela, onde fica o palmital. À beira de um abismo, brasileiro está sorrindo, encurralado por um mínimo. Verdadeiro genocídio, muita gente nem se toca. Se tem novela, o povo gosta. Seu mundo é uma privada, o Brasil é uma festa em fevereiro, desespero o ano inteiro. O país do futebol, quem comanda é o estrangeiro. Não sou manipulado, marionete controlado. Eu digo foda-se pro tio Sam e sua corja de safados. Batalha pra vencer, América pra quê? George Bush nem ninguém nunca me deram o que comer. Graças ao skate, ao basquete, ao futebol, eu não fiquei tramando mal, ainda me julgo marginal. Mauricinho assustado na janela do seu quarto, vendo um rapper favelado com skate mais os quatro. Filho da puta, sente medo, manda os homens me prender. No meu street, meu lazer, não vou desfazer. Quando chegam, pagam um pau, pegando no meu skatista, pacifista, costumei tomar geral. No Brasil eu sou caçado por ser favelado. Não tenho nem mandato, tão caçando o cara errado. Não estou ficando rico, muito menos meus amigos. A maioria brasileira mata cachorro a grito. Duas décadas de vida, sol a sol na correria. Sem carro importado, sem casa com piscina. Comendo meu suor, podia tá pior. Se eu tivesse me iludido, eu estaria só o pó. Tá pesado, tenebroso, enfumaçado. O rap deixa claro, representa o favelado. Sou nervoso, de louco, faz do povo, sem pipoco. A saga contra o sistema, é fogo contra fogo. O clima tá pesado, tenebroso, enfumaçado. O rap deixa claro, representa o favelado. Sou nervoso, de louco, faz do povo, sem pipoco. A saga contra o sistema, é fogo contra fogo. Na sequência mais um louco, hospício será pouco. E aí, doutor sistema, é fogo contra fogo. Favela é favela, eu sou mais um aqui e tal. Lutando pra vencer, não sou manchete de jornal. Anormal, canibal, insidioso, capital. Por causa do dinheiro, muitos viraram marginal. Cabeça no lugar, isso pode me ajudar. Não quero a vida fácil, pois eu sei o que vai dar. A tentação é muito grande, dificuldade a todo instante. Pesadelo constante, faz o crime adiante. Moleque sem cultura, cresce sem estrutura. Seduzido pelo crime, a burguesia sente a fúria. A razão é uma só, passa fome é bem pior. Se houvesse igualdade, o mundo seria bem melhor. Quem tem, tá tudo bem. Quem não tem, toma de alguém. Quem tem muito é dar que é mais, prejudicando a mim também. Não é fácil, é embaçado, é complicado, eu tô ligado. Se não fosse hip hop, eu teria me jogado. Assassinado, dizimado, homicídio intitulado. Na cabeça só enquadro, favelado, procurado. Revoltado com o passado, indignado com o presente. Me mantendo coerente, sou louco, consciente. Assistindo, acompanhando, há muito tempo observando. Ano após ano e o Brasil só afundando. Quem chega fecha os olhos, reinado ilusório. Com os gringos faz negócio, antecipando o meu velório. 8 anos de azar, FDP ou FH. Espero competência de quem ocupa seu lugar. De promessa em promessa, sempre nessa, deixa brecha. A vida é corrida, quem tem fome tá com pressa. Pra comer tem que roubar, traficar ou se humilhar. Sei que tá difícil, mas não vou me entregar. Lutar sei que é preciso, por isso eu não desisto. No meio dessa arena, como um guerreiro eu sobrevivo. Fazendo por mim mesmo, com humildade e respeito. Pra pobre, branco e negro, tamo chegando desse jeito. O clima tá pesado, tenebroso, enfumaçado. O rap deixa claro, representa o favelado. Sou nervoso, de louco, voz do povo, sem pipoco. Saga contra o sistema, é fogo contra fogo. O clima tá pesado, tenebroso, enfumaçado. O rap deixa claro, representa o favelado. Sou nervoso, de louco, voz do povo, sem pipoco. Saga contra o sistema, é fogo contra fogo. Tá pesado, tenebroso, enfumaçado. O rap deixa claro, representa o favelado. Sou nervoso, de louco, voz do povo, sem pipoco. A saga contra o sistema, é fogo contra fogo. Clima tá pesado, tenebroso, enfumaçado. O rap deixa claro, representa o favelado. Sou nervoso, de louco, voz do povo, sem pipoco. A saga contra o sistema, é fogo contra fogo.